está ciente. O Golo 897 após o segundo, 37 companhia. O primeiro já liberou. O segundo, a sua esquerda, táxi saindo para o ponto de espera. Ligue, puxar e acionar a sequência, me táxi. Afirmativo, está autorizado após a passagem do 37 da companhia, está visual com medo. Está autorizado o postimento de acionamento com porta na táxi. 897. O 1605, all point, runway 10. Row 1605, clear to take off. Runway 10, winds 130 degrees, 07 knots. Clear to take off, go 1605. Juliette Romeu, tá no pátio da Bata, 3 no POB ou 2? 02, voo local, sobrevoo Parque Pituaçu em paralela. Decola no 7, curva direita, controle 1935-286. Qual o último transponder que acionou? 01 no 5, mantém, contei. Tenta. Sobrevoo no Parque Pituaçu e avisa paralela. 15 e. 1715. Go ahead, go 1715. Call Recife 1288 ou run to 6.0. Da presente 2286, acionamento táxi circular, altímetro 1013. Boa viagem. Águia. Total 9910, complexo direita para o 060, reporte estabilizado. 060, reportaremos estabilizado. Salvador, bom dia, 9280 no ponto espera. 37 da Google já puxou no portão 4, só instante. Aguardar, 35 no 7. 9289, autorizado alinhar e manter. 9280, alinhar e manter. Bababá, Mike, Juliette Romeu, autorizado a acionar e após pronto para o táxi. Solo 5514, está autorizado para o estacionamento? Afirmativo, chame o táxi. Bravo. Salvador, push control, frequency 1935. Roger, 1605. 7, 134 a bordo, 2 horas e 53 minutos, alternando Campinas para o táxi. 134, 2 e 53? Afirmativo. Campinas, à direita, via Índia, táxi autorizado. Ponto espera no 0, 218. Meia, altímetro 1013, boa viagem, gol 1897. Autorizado, livre táxi ainda, ponto de espera da 10, torre 126-1897. Autorizado decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Livre decolagem, pistão no 0, 9280. localizador, Totão. Complete sinal, torre 118.6, bom pouso. Torre 118.6, até já. 35 no site. Torre Salvador, o gol 1897 no ponto de espera da 10, pronto. 1897, autorizado, alinhar e manter. Alinhe e mantém o 897 no 10 em Salvador. Torre total 9910. Gol 9280, decolada 02, chame controle 19235. Controle 1935, 9280, bom dia. Torre total 9910. Solo 35514 com 61 a bordo, alterna Salvador. Tem 3h30 de autonomia. Tá pronto para estáxi. Aqui 61 no 3h30, em frente, segunda direita via Índia. Via Índia, no ponto de espera, torre 18.6, altímetro 1013, boa viagem, 35514. Autorizada, direita Índia, no ponto de espera, 1.86, ou 5514. Canarinha 0, after pelo, descent 2000 feet, connect 1013. Alright, 1013, after Pelo, descend to 2000 feet, American 980. Autorizado pouso, pistolo 0, vento 120 graus, 0 meia nós. Pouso total. Ok, report established for 10 American 980. Decimal 35. 1935, 1897. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 1897 decolou no perfil da Dael, linda. Para o 357, pushback acionado. Ah, pronto, ponto de espera. Escutador, Mike Romeu. Papá, papá, Mike, Juliette Romeu. Autorizado, táxi. Informe para decolagem. Autorizado, táxi, da 197, Mike, Juliette Romeu. Papá, papá, mais direto ao meu chame para a decolagem. Recife 251, não alternada no 3325. 251, a secundária é 1-3-3-2-5, é isso? Afirma. Obrigado. 910, no solo aos 05. Livre pista pela direita, chame solo frequência 121.9. Mas solo mesmo 9, total 9.9.0. Torre 3.5.5.4. 3.5.5.4, autorizado alinhar e decolar, pistolo 0, vento 120 graus 089. Alinha e decola da 10.5.5.1.4. Bora. No total 99190. Estou presente pro Ed Dael. Estou presente Dael, 1897. decolado ao 07, chame controle 19 decimal 35. 1935. American 980 is established on final. Olha, papapá, Mike Jet Romeo, decolado da 97 nessa escuta. Marca 980, complete final, call tower 118.6. 118.6, American 980. Mike Juliette Romeo, controle, prossiga. Decolado da 97 nessa escuta, senhora. Entre 500 pés, o Mike Juliette Romeo, confirme o local do sobrevoo. Nós vamos manter sobrevoo no Iguatemi, via paralela, a partir do Parque de Ituaçu. Sente, o Mike Juliette Romeo, reporte no Iguatemi, iniciando o sobrevoo. Vai reportar no Iguatemi, mantendo sobrevoo, Mike Juliette Romeo. E decimal 35, torre 18.6, acione o código 5022. Autorizado Galeão 380 nível. Rota conforme o plano após Videve para novembro 857, após conforme. Decola da 190, mantendo a proa até 2.000 pés na terceira milha, saindo na Dael, Leda, após Leda, direto Videve. Controle 1935, torre 18.6 e o transponder 5022, tá? 3153. 5022, portão 11, chame quanto? Camará quando pronto, 3153, obrigado. Autorizado direto Aracaju 5514. Gol 9280, chame Recife 1-2685, alternado no 2545. 2685, 2545, 9280, boa. 310, wind 130 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, American 980. Confins 3h45, táxi direito via Índia, ponto de espera no zero, torre 18.6, altinto 1013, boa viagem, tá 3507. Copião 3507. Como recebe o solo agora? Alto claro. E táxi direito via Índia, ponto de espera no zero, torre 18.6, altinto 1013, no 013, tem uma boa viagem, tá 3507. Táxi direito via Índia, ajuste, permanece no 013, torre 1186, obrigado, bom dia 3507. Papapá, Mike Jet Romeo, tá no aeroclube, vai ingressar na paralela, iniciar o sobrevoo no Iguatemi. Sente, reporte iniciando o sobrevoo no Iguatemi. Reportará iniciando o sobrevoo, Romeo. Tô, bom dia, o TAN 3507 está pronto no ponto de espera. 3517, autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, então, 3517. 1-897, chame Recife, 1-251, na alternada no 3325. Mecca 9980, on the ground at 18, leave runway via taxiway Foxtrot, contact ground 121.9. 121.9, American 9980. Pan American 980 clearing the runway for gate 11. American 980, taxi via Alpha and hold short Juliet. Okay, Alpha, hold short of Juliet, American 980. Zero, vindo no 40 graus, 069. Iniciando 3, 597. Como recebe o controle, o gol no 897? É, 5x5. 7, foi chamado 5 vezes o gol no 897 sem nenhuma resposta. Ok, querida, foi um. Não estavam aqui recebendo. Pode prosseguir que agora está 5x5. 7, Recife 251, não alterna no 3325. O 251 no 3325, gol 1897, Recife. Para o pushback estacionamento no gate 11, no 3153. O 3153 está pronto no 11? Pronto no 11. Realizado, chame táxi, 3153. Camará para o táxi, 3153. Tá 3135 no 7, decolada Zulu 4, chame controle, frequência 19.35. 19.35, 35 no 7, bom dia. Salvador, bom dia, tá 35 no 7. 35 no 7, contato radar, sou para 380, sai da Golia. 380 na Golia, 35 no 7. Maybe, holding charge. George, maintain position. There is a Airbus leaving the gate 11, okay? Okay, thank you. Golf Para o táxi, TAM 3153, 141 na borda, autonomia de 3 horas e 30, alterna Campinas. 141, 3 e 30, Campinas. Táxi autorizado via a esquerda, pátio, última direita na Índia. Todos, 86 pontos de espera, altímetro no 0, 14, 1014 agora, boa viagem, tá 3153. Autorizado, táxi via pátio, Índia, ponto de espera, 286 torre, no 0, 14 ajustada. Obrigado, bom trabalho. Boa. Controle 3P5514, solicita nível final no 50. Gente, o trip 5514 suba inicialmente restrito ao 150, aguardando o 150 como final. Restrito no 50 inicialmente, aguardando o 5514. Autorizado pelo Centro Recife, no 50 como final. Autorizado final, no 50, trip 5514. Obrigado. American 980, proceed to our gate. American line 980, you're clear to taxi to April 1. Gate 11. American 980, Wilcoxa. Salvador, bom dia, TAM 3153, ponto de carro no zero. TAM 3153, autorizado a linha de decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 109. Autorizado a linha de decolar, TAM 3153. Salvador approach, this is Azul 4208, we are passing 250, not 150, checking with us, we have received information. Azul 4208, confident, clear, Mari arrival, descent back level 050. Not 050, Mari arrival, 4208. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, confirme se está pronto para a cópia. Por favor, prossiga com a cópia, pronunciando a informação Golf. Romeu, Mike Tango Juliette, autorizado de Salvador para Teresina, nível 280, direto para Petrolina, após direto Teresina, pista 10, saída, curva esquerda, saída Momo Albo, DCT Petrolina. APP 1119.35, torre 118.6, transponder 5021. Papa Romeo, Mike, Tango, Juliette, foi autorizado Teresina, nível 280. Decola pista 10, curva esquerda, Momo Albo, Albo DCT Petrolina, DCT Teresina. Controle 1935, torre 18.6, transponder 5021. Cotejamento correto, chame para o pushback acionamento, Papa Romeo, Mike, Tango, Juliette. Chama lá, para o acionamento, Mike, Tango, Juliette. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, TAN 3153, decolou passando 1500 na Dael. Contato radar, sua para o 380, após 2000, autorizado para o Adelaida, TAN 3153. Pavel 380, após 2000, voa Leda, TAN 3153. Para pushback acionamento. Salvo Salvador, Rio 5973. Rio 5973, autorizado táxi via correção. Autorizado pushback acionamento, chame para o táxi. Para o táxi, Rio 5973. Ele ponto da Odebrecht em frente ao extra da paralela. Pronto para cópia? O helicóptero Augusta da Odebrecht. Decola pista no 7, curva direita, litoral, após direto Odebrecht. 1935, controle, 18614-0154. Oscar Romeu. Mike, em 18.6, o transponder 0154, já teria o problema? Bota o caso, aeroporto. Gente, ingresso no corredor Bonfim, o Mike Gillette Romeu, reporte na BR. Autoriza a vertical da BR-324 aqui em pé, senhora? O Mike Juliette Romeu confirma a proa que irá manter. Novembro, acho que é o meu, tô viagem. Aqui, a BR, e vai manter sobrevoo do Iguatemi. Gente, o Mike Juliette Romeu então prossiga pro Iguatemi, 500 pés, reposta iniciando sobrevoo. Gente, tá no acesso norte, e ligando o retorno, vai reportar. Mike Juliette Romeu, reporte caso necessite sair da área.